Boa noite, meus queridos ouvintes, meus queridos amigos. Estamos aqui novamente com mais um Games for the Live, especial de Páscoa, número 2. Hã? Especial de... Estamos aqui hoje com o Arthur Zeferino. Boa noite. Com o Guerra. E aí, os seus bonecos que não são dignos de entrar no Smash? A piada você já tava preparando faz desde semana passada, né? É só a minha opinião. A piada você já tava preparando faz desde semana passada, né? Nossa senhora, eu sempre esqueço de mutar o meu Facebook, o meu Chrome. Desculpa, gente. Acontece. Daí, os caras perderam o tema de abertura de novo porque estão ouvindo a propaganda. Foi Outrider Crisis do Super Hang-On. Desculpa essa. A gente devia começar antes, né? Só pra garantir. Talvez, né? É, enfim. Quem mandou no baixar a bola? E o Nelzão, é, que você me cortou. Você fez duas piadas, é só pra fazer uma. Minha culpa, né? Oiê. E o Nelzão? Nem precisava ter apresentado, né? Uma bosta, né? O cara da opinião. Nel. Eu. Grande Nelzão. Um homem que joga jogos difíceis de serem jogados. Ah, na minha vida inteira eu joguei jogos difíceis, por isso que eu posso falar com propriedade, assim. O que aconteceu antes? Difícil de dar alvará pra falar merda, tá ligado? Mas que você pode assinar que... a polícia te para, porque você tá chutando um mendigo, a polícia te para e você fala, não, mas eu já zerei um jogo muito difícil na minha vida. Aí eles te deixam andar. Mas o que aconteceu antes na sua vida? Você perdeu a virgindade ou encontrou o Easy Mode antes? Ah, eu... Quando eu cheguei no Easy Mode, eu tinha acabado de perder a virgindade. E eu tinha, tipo, 3 anos de idade, assim. É, inclusive parece que o parto do Nelzão foi muito difícil, né? Já começou ali. Já começou saindo de pinto duro já. Fantástico. É, eu acho que tem que ser assim mesmo, cara. Ganhar dinheiro e ser um bosta na sua profissão. É o melhor que você pode fazer. Então tá bom. Olha só que fantástico. É que eu não. Faz pouco tempo que eu faço esse programa, então eu não consumi até. Não pus nem a vinheta aqui hoje, peraí. Vai, inventa um assunto aí enquanto eu tô achando a vinheta aqui. Tá, o que vocês estão jogando? Não, você não pode, você é só depois. Ah, desculpa. É um assunto antes? Não, é um assunto antes. Então, galera, vocês estão ligados que tem um jogo pra caralho da Sega no 3DS, assim, tipo, é um uso muito peculiar pro videogame. Tipo, jogos bons. Recomendo, 10 de 10. Mas peraí, você tá falando que só jogo da Sega que é bom no 3DS? Não, tô falando que os jogos da Sega que tem no 3DS são bem melhores que os da Nintendo. Não. É, com certeza. O 3DS é melhor. Não, o filho da puta. Falando dos jogos antigos que estão com remake 3D, caralho. É, são todos muito, muito bons, muito fantásticos. São todos muito bons mesmo, seu pau no cu do caralho. Tá, então eu vou botar a vinheta aqui que não são bons, não. Pronto. Tá, eu vou continuar falando deles depois. Tchau, não é bom, não, é uma bosta. Foda lá! Foda lá! O podcast da galera! Oh, que bosta de vida! Pera aí, é. Tá nem. Tá, agora eu mutei. Já tinha mutado você já, pode voltar a falar. Mas você me desmutou? Mutei. Pode contar aí como que é fantástico todos os jogos da SEGA do mundo, assim. Não, o babaca do caralho. O que eu tô dizendo é que o. Caralho, disseram ali que o Sr. Marcelotti falou que o design da mãe era difícil. A nascer. É... Seus moldados na dificuldade. Não, então, porque a SEGA tem uns jogo antigo dela com remake 3D, né? No 3DS. Você ignora que o bagulho é 3D porque não serve pra nada. Mas o... Pô, ficou mó bonito. É, alguns ficam, né? Mas não sei. Tem alguns que foram feitos com assim, 3D, não foi? Space Harrier era... Não, Space Harrier, O próprio Sonic, né, cara? Com todo aquele parallax lá, acho que deve ficar bom. Sim. Não, tô falando aqui, o original acho que tinha feito. O Master System tinha aquele óculos lá. Ah, mas não. Vamos com calma. Tá. É... Qual é as empresas de videogame bosta favorita de vocês, assim? Vamos começar a tuba. Putz, bosta. Tem que ser bosta. É, quando eu penso em empresa bosta, eu penso tipo empresa que eu trabalhei, tá? Não, tem, tinha umas mais bosta no passado, vai. Tinha umas que sumiu, cara. Taito. Taito, você gosta? Taito, sabe, Taito? Taito não fez Galaga. Ah, mas isso daí, o que mais que ela fez? Não, mas Galaga já vale, pô, por tudo assim. Ah, tá. Uma empresa que só faz um jogo é boa daí. Ué, não. Tem tanta empresa hoje em dia que só faz um jogo e a galera gosta? Eu tinha uma empresa que eu gostava muito, que era muito bosta quando era pequena, que só que eu jogava bastante jogo dela, que era a Ocean, cara. Vocês lembram dessa empresa? Não, qual que ela fazia? Eu falei merda que Galaga é da Namco aqui, né? Eu não lembro, cara. Eu lembro. Era Ocean? Eu não sei se era Ocean. Eu lembro que ela fez Dennis o Pimentinha. Era tudo. Dennis. O Marcelo falou que eu e o Tuba tamo baixo. Sério? Deixa eu aumentar vocês aqui então. Pera, isso foi tipo uma metáfora, né? Eu acho que vocês têm que. O Tuba pelo menos tem que falar mais alto, né? Zão... Eu tô meio gripado hoje, desculpa se não dá pra ouvir alguma coisa. Fala não, que nem homem. A Taito fez Space Invaders, fez Double Dragon. Nossa, estão xingando a Taito. Por que estão xingando a Taito, caralho? Por que xingar a Taito? Não tava xingando, tava falando de empresas de videogame que sumiram. Ah. Tava falando de empresa bosta. Não, qual que era aquela que fazia... fez... Zero Skill Kamikaze, Aero The Acrobat? Era da mesma empresa? Não era da mesma, mas... eles eram também de uma empresa que nunca mais ia fazendo coisa nova. Não, Zero e o Aero são da mesma, sim. Não, eles dois são da mesma, mas eu não lembro qual é. Vou te dizer já. Descobri aqui, Wikimedia. Era Iguana? Não. Data East é muito bom, cara. Data East. Certeza que os caras. Foi publicada pela Sunsoft. É, a galera fala da Sunsoft, sim. É, foi desenvolvido pela Iguana Entertainment, é isso aí. Data East, tipo aquela empresa que virou. Falou assim: esse negócio aí de. De jogo não dá nada, vamos fazer disquete, que vai ser o futuro, tá ligado? Aí mudaram pra disquete, assim, e faliram em 2 anos, tá ligado? Bem, meu cara... Deus, o Miguel ali falando, o Miguel Chame, falando que a empresa bosta favorita dele é a From, que só faz jogo com game design bosta, jogabilidade redundante, trocada e mal planejada no mapa ergonômico do controle. Ai, meu Deus do céu. É difícil, né? A gente conseguir manter a cabeça erguida, assim, recuperando os negócios desse. Dá uma depressão, né, cara? É foda. Tá, bota aí. Traveler's Tales, nossa, o Kit Costa falou ali. Eles fizeram também o Sonic 3 The Blast, né? É, mas a gente não precisa lembrar dessas tragédias, né? Mas a gente mudou o tema? Não. Eu não sei se vocês perceberam que eu ainda caí. Ainda tá no percebeu, jogo percebeu, bosta. Mas a gente ficou no você caiu? De cintura pra evitar o público saber que você caiu. Eu sei que tem alguém com barulho muito ruim, assim, às vezes. Eu tô ouvindo um pouco também, parece cara. Parece que tá esfregando o microfone no pentelho, assim. Não, acho que é o ventilador, cara. Não, sou eu, não. Para de ser. Tá esfregando no pau, mano. Então tá bom. O que mais? Então, hoje eu tô muito ruim de pergunta ruim hoje, cara. Então, hoje já falaram qual que é o tema de hoje ou como que é o bagulho? Como vai funcionar? Eu quero saber, cara. Falou no Twitter, né? O tema de hoje é um tema que o Guerra não vai falar nada hoje. É, eu não mando. Ele tá aqui de coadjuvante só. O nome desse tema é Jogos de Corrida, cara. Fantástico. É. Grande eu... Sonic Drift. Sonic Drift legal, cara. Melhor que o R, né? Você gosta só de jogos de corrida de carro ou você tem algum jogo de, tipo, corrida de pessoas correndo, assim, que você gosta? Né? Eu gosto de corrida no geral, assim, mas jogo de corrida com pessoas eu não tenho certeza, cara. Co-op. Co-op, é. Tem aquele jogo do Cactus lá, dos caras que pensam que são carros. Qual que é esse, cara? É Full Throttle, acho que é Full Throttle o nome, não. Hot Throttle, assim. Full Throttle é o Adventure. É, Full Throttle. Full Throttle é outro. É Hot Throttle. É um jogo do Cactus. Tem Hotline Miami depois. É sobre caras que pensam que são carros. É. Eles correm pelado na rua, assim. Caralho, que sensacional. Nossa, bom, já lembraram ali no chat, tanto o Kinho quanto o Delta falaram de Mega Man Battle and Chase. Gosto muito, cara. Nossa, eu achava por demais. Por anos eu fui uma das únicas pessoas que eu conheci, assim, que sabiam o que era o Mega Man Battle and Chase. Nossa, eu isso jogava é muito japonês no amigo meu. Hipster. Não, pô, Mega Man Battle and Chase é um jogo relativamente underground, assim, cara. Cara, você mora no Rio de Janeiro, velho. É, mas eu não morei no Rio de Janeiro sempre. Eu nasci em Pindamonhangaba, filhão. Ah, pode ser. Aí, com certeza. Não, é que eu conhecia que jogou, que eu conhecia que jogou, assim, que mora aqui perto, não pela internet. Era realmente só eu e esse meu amigo que era dono do jogo. Mas eu achava o negócio fantástico. Não... Era um jogão do caralho. Tem na edição, naquele Anniversary Collection do Mega Man X lá. Ah, é verdade. É. Olha, eu nunca joguei, cara. Na verdade, eu vou falar bem a verdade pra vocês... É, eu não. Vou ser sincero, eu não gosto de jogo de corrida, cara. Então, some daqui, vai embora. Não, Mario Kart eu gosto, né? Mas Mario Kart não é corrida também, assim. Tanto. É party game. Party game, é. Não, é sério. Tipo, jogo de corrida, cara, quanto mais próximo de você andar num carro de verdade, mais eu tenho ódio, tá ligado? Que se eu quisesse andar num carro de verdade, eu andava, cara, num carro de verdade, sabe? É, mas você pode pegar uma Lamborghini e enfiar trezentão nela, assim. Véi, se eu quisesse, eu ia, velho. É, tipo, eu não gosto de jogo de luta, não, porque eu prefiro dar um soco na cara das pessoas. Eu alugaria e entrava aqui na Castelinha milhão, fio. Pegar umas três multas aí, não tá nem aí não, meu velho. Não, é sério, eu não tenho tesão nenhum, cara. A coisa que mais me deixa mais com ódio, tipo... Uma vez eu tava na casa de um amigo meu, aí ele gostava muito do... Como que é o rival do Gran Turismo lá pra Xbox? Forza. Aí eu tava fazendo eu gostar de Forza, ele falou assim, não, joga que é da hora, aí eu tava fazendo lá jogando. Fazendo eu gostar de Forza, né, maluco? Amarrou o Rinks na cadeira. Assim, tipo isso, tá me torturando. Tipo, você não sai daqui de casa enquanto você não gostar dessa porra aí. Aí você vai jogando, aí você tá falando, porra, tá da hora, cara, esse bagulho aqui, tá ligado? Aí, do nada, você faz um bagulho mais ridículo, assim... Seu carro capota e você não perdeu a corrida, cara, tá ligado? É ridículo isso. Eu não quero isso pra mim, tá ligado? Eu joguei, cara. Qual que foi aquele que a gente jogou, Guerra, no que tinha o demo? Era Grid 2, não era? Grid 2, né, que a gente testou online? Sim, é. Nossa, eu comecei assim, eu joguei, a gente deve ter jogado tipo umas 10 corridas, assim. E as primeiras eu não conseguia nem fazer uma curva sem capotar, mas depois foi ficando melhorzinho, assim. É legal você sentir esse crescimento, é bom. Ó, oh, o Gustavo Cardoso falou Biker Mice from Mars. Porra, com certeza esse aí eu gostava. Que Biker Mice é melhor que Rock'n'Roll Race e eu acho que é forçar um pouco a barra. Não, os caras estão exagerando também. Eu joguei muito mais o Biker Mice do que o Rock'n'Roll Race. Eu achava que tinha mais carisma, assim. Visualmente o jogo era mais bonito. Ah, não sei. Mais bonito, acho que ele era mesmo. Não, a arte do jogo era mais bonita. O Rock'n'Roll Race era muito simpão. É, não tem muito e é bem mais antigo também o Rock'n'Roll Race, né? Eu não sei se é tão mais antigo. É uns 3, 4 anos de diferença aí, bicho. Só comentar que falaram aqui do Bomberman Fantasy Race. Esse eu também jogava. Que eu jogava pra caralho e que ninguém conhecia. Eu chamava os coleguinhas, tipo, ia jogar videogame na casa dos amiguinhos lá no interior de São Paulo. Era tipo Need for Speed, Porsche Challenge, sabe? Uns bagulho assim. Aí os caras iam lá em casa jogar videogame, era Mega Man... Battle and Chase e Bomberman Fantasy Race. Você fala, puta, que ser retardado tá jogando essas porra. Aí... Pô, era a época que tinha tipo, Need for Speed 2, assim, né? É, não, já tinha uns Need for Speed mais... Mas tinha aquele... Não era o Hot Pursuit, aquele... O primeiro que tinha o dano no carro, que você tinha que pagar o dano do carro depois, quando acabava a corrida. Qual era o nome Top desse? Top Gear? Era 3, não era? Era Need for Speed. Não era o Underground, acho que era o 3. Não era o 3 também, não. Era não? Depois do 3. Desculpa, High você tava falando o quê? No... Falaram o Rafael DFL. Falou. Ah, de Need for Speed você tá falando. Isso. Tô dormindo aqui, caralho. A gente vai falando do jogo aleatório ou vai tentar seguir uma ordem assim? Não sei. Jogo aleatório, é. A gente tinha... O que a gente tá fazendo agora, antes de se interromper a gente. É, tipo... Caralho! É, que a gente faz um lance meio Tarantino. A gente começa no jogo aleatório e tipo... Conta a história, aí depois vai pro final, aí volta, assim. Pode ser. Aí depois a gente vê que, não, na verdade, cara... jogo de corrida é tudo uma grande mentira, assim. É, cara, jogo no geral, verdade, jogo... o carro nem tá se mexendo, é só o videogame, velho. É, cara, na verdade, videogame no geral não é muito real, não, cara. Não sei o que andaram te falando. Mas o. No geral, assim, né? É a minha opinião, né? É a minha opinião. Mas imagine se contasse pra você se o cara chegasse e falasse pra você, Guerra. Você gosta de Gran Turismo, né, cara? Aí você fala, gosta. Aí você fala assim, ó, nenhum daqueles carros existe, velho. A gente inventou todos, você fica decorando o nome aí e tal, potência dos carros, nenhum deles imagina existe, cara. Tem uma grande conspiração só. É, porque ninguém tem acesso, né, tipo, a uns carros muito loucos. Assim. Quando você vê na televisão, assim, é tudo papelão, assim, a gente faz... Bota no é Chrome, CG, assim. Né, do R-Factor. Então, o que a gente tava falando mais cedo, antes de começar o live, aliás, muito mais cedo, tipo, hora do almoço, assim, surgiu na redação um papo sobre arcade. É muito difícil você separar. Você falar de, na verdade, falar de arcade sem falar de jogo de corrida. E aí... a gente tava falando de... Eu não sei, você perguntou, tipo, se a gente ia falar de jogo aleatório e tal, acho que a gente podia falar um pouco de arcade, né? Que foi meio onde começou, assim, o rolê. Puta, pior que arcade eu não tenho nenhuma evidência teórica do bagulho. Eu só ia no Playland, assim, e jogava um monte, mas eu não faço ideia do que era mais, não lembro. Não lembro se era bom. Provavelmente era Daytona ou Sega Rally, né? O que tem... Tinha Daytona, tinha aquele Cruising. Cruising USA. Cruising America, sei lá. Eu achava o Cruising um piorzinho desses, né, cara? Ele era muito duro, né, cara? Ele era meio esquisito, os carros pareciam que era uma tampa de panela, assim. Era meio estranho, cara. O Cruising, ele é meio outrunner, não é tão corrida. É. Mas eu ainda acho que ele tem o... Eu ainda acho que ele tem o fator competição que o Outrun não tinha, né? O Outrun... O criador do jogo falava que ele não era um jogo de corrida, era um jogo de dirigir. Passear. Então, cara, eu achava isso uma parada muito foda da SEGA nessa época. Porque tanto o Outrun quanto o Hang-On, Super Hang-On, tinham essa vibe, né? Tipo, o Super Hang-On, você tá lá passando várias motos enquanto você atravessa a África, mas não tem um contador de posição. Foda-se, é só você... E do ponto A ao ponto B, tá ligado? O negócio legal do Cruise era a mulherzinha que aparecia sensualizando no final, né? Aí, só pra você ver a ideia quanto que mudou, né, as coisas. Eu lembro dos carinhas falar no Flipper, cara, que a mulher do Cruising Usa, assim, eu não lembro se era do Cruising Usa ou do Word, que ela era mais gostosa do que as mulheres que tinha naquele joguinho que era de mulher pelada, tá ligado? Se recortar a foto. Tipo, as mulheres do jogo eram mais gostosas que mulher de verdade, tá ligado? E, cara, eu não sei, cara, de onde que o cara tirou, porque era bem poligonal, mas a gente concordava isso na época, tá ligado? Eu falava assim, nossa, é verdade. É, como que era? Não, era, não acho que era... Era meio filme, né, não era? Alguma coisa assim. É tipo Mortal Kombat, assim, né? É, mas é absurdo, né? Enfim. É. Você achava elas mais gostosas? Você jogava esses jogos de recortar figurinha, Guerra? Recortar figurinha? Eu nunca vi um de verdade desse. Nunca mesmo? Viu? Ô, louco, cara. Não, uma máquina nunca vi. Eu já vi de emulador e tal. É, eu também acho que não é a máquina oficial, né? Porque deve ser tipo os caras... Tipo Mugen, igual essas máquinas que tem um monte de jogo, os caras enfiam só o jogo da mulher pelada lá e deixa lá. Mas tinha, onde eu jogava, tinha. Não, o Cruising é tipo uma... Era uma foto. Uma foto? É, vou jogar aqui. É, mas eram umas menininhas dançando, assim, né? Elas ficavam, tipo, acho que devia ter uns vários frames de foto. Eu lembro que elas dançavam, assim. Sei lá, posso estar viajando também. Nunca tinha visto mulher de verdade na minha vida naquela época. Falaram aí do... Se a gente não curtir Super Monaco GP, tipo, velho, Super Monaco GP é o começo de tudo, né? É? Era maravilhoso. Mas aí o mesmo cara, o Shirokazu, ele mencionou o Super Hang-On do Mega, cara. E o Super Hang-On do Mega eu achava ele mais da hora que o do Flipper, porque ele tinha um modo historinha, né, cara? E você tinha que juntar grana. Você tinha que juntar grana e você ia melhorando a moto e tal. Ó, outro antes de Need for Speed Underground. Outro jogo muito melhor, assim, que eu achava de corrida do que todas essas bostas aí da SEGA. Era Top Gear, cara. Top Gear era muito sensacional. Tanto Top quanto Gear dois. 3000, o Kim até falou ali no chat. Top Gear 3000 era um negócio que eu até tava comentando um pouco esses dias no Twitter, umas semanas atrás, sobre isso. Que é um negócio que não existe mais, né? Tipo, O Top Gear 3000, ele tava numa... Ele ficava num limbo, assim, estético, porque as corridas dele eram normais. Mas ele tava, tinha todo aquele negócio dos planetas, dos aliens, e o cacete, você só ficava pensando, nossa, como que será que é o planeta que tá tendo essa corrida aqui fora da pista, tá ligado? É muito bom, né, cara? E hoje em dia, quando os caras querem fazer um jogo, assim, de corrida que não seja... normal, padrão, aí eles começam a viajar nas mecânicas, o carro pula, o carro voa, dá cambalhota, é muito rápido. E eu sinto falta de um negócio assim, mais pé no chão na jogabilidade, mas tendo essa estética mais maluca, assim, que o Top Gear 3000 tinha. Ele era basicamente uma skin do Top Gear 2000. É, sim. Só que no futuro. Pô, mas isso era fantástico, cara. O negócio, você ficava... Nossa, eu tô aqui correndo dentro da Via Láctea, tá ligado? Assim, teoricamente, qualquer jogo de corrida que você tá jogando, você tá correndo na Via Láctea, cara. A menos que você seja, seja muito específico. Tentaram entrar na onda do Rock'n'Roll Racing do F-Zero, só que aí, tipo, putz, estamos sem grana aqui. Ah, põe uns planetas aí no Top Gear e fechou. Ah, e aí eles colocavam os negócios assim, mudar o motor aí. Esse motor aqui, ele é a fusão nuclear que ele corre. Era muito bom esse jogo. Esse aqui é o próprio sol que tá dentro do carro. Mas o 1, que era simplinho de tudo, assim, e os carros não tinham nem um customização, era muito bom, cara. Um era bom. O meu Top Gear favorito era o 2. Senta e chupa. O que falaram desse senta e chupa? Que porra é essa? Foi pra minha gata, eu falei quieta, Jujuba, perdão. Nossa, esse tem senta e chupa. Eu falei, que porra é essa, velho? Sussurrando no meu ouvido, senta e chupa, que porra é essa, velho? Freud, cara. Ah, mas só, mano, pelo amor de Deus, tô de fone de ouvido aqui, cara. Top Gear é um troço meio louco que só no Brasil faz sucesso, sabe? É o quê? Só no Brasil que o pessoal conhece Top Gear. Não, acho que os Estados Unidos fez sucesso também, cara. Eu vejo um monte de gente curtindo Top Gear lá. Eu já vi o Tommy Talarico, né, no Video Game Live, falando. E eles penaram pra descobrir que porra de música era essa, não pedia, só aqui pedia. Eles só tocam no Brasil, Top Gear, lugar nenhum do mundo eles tocam porque ninguém conhece a porra. Ah, sei não, velho. É que assim, não é um bagulho que deve ter sido explosivo o sucesso, mas eu acho que não deve ter sido horrível por lá não, porque eu já vi um monte de remix na época, assim, de música, quando tinha essa época aí, tipo, começo dos anos 2000. Que os caras faziam um monte de remix. Eu via bastante, assim, site gringo, os caras fazendo música de Top Gear e tal. Não sei. Ainda bem que o sucesso não foi explosivo, né? Com os carros de fusão nuclear lá, o motor. Obviamente não foi um bagulho igual os jogos da SEGA, assim, e tal, que o mundo inteiro conhece. Os melhores, realmente. Mas o... Melhor eu não sei, porque em jogabilidade, pra mim, o Top Gear eu acho melhor, cara. Ah, não mas é. Essa é a sua opinião, né, cara? Não, mas não, é a minha opinião, é lógico. A sua é outra. Eu mas... não lembro, cara. Tem muitos anos que eu não jogo Top Gear. Tem, tipo, quase 20 anos. Era normal, assim. Ele era eu achava ele gostosinho de controlar, cara. Não, ele era, mas ele não tinha nenhum... A real é que o Top Gear, ele não tinha nada de destaque. Nada nele era... Tinha. Mas ele era tipo um bagulhinho de você jogar e curtir. Ele tinha uma capa muito bonita, aquele carro preto assim. O legal dele também é que ele era você cruzando os Estados Unidos, né? Aí você via várias paisagens assim e tal. Era da hora aquele, cara. Tinha umas montanhas, depois tinha uns lagos, aí tinha corrida de noite. E você ficava viajando que você tava correndo com os brothers e assim, os Estados Unidos inteiro mesmo. Era da hora também. Tinha esse negócio que o Neo falou aí de... Era um jogo que, tipo, ele dava muito pouco pra você, mas o pouco que ele dava fazia você viajar em cima da corrida, tá ligado? É isso que é interessante. Ele não dava nada escrito ou nada de vídeo, assim, mas era pouquinha coisa que ele dava ali. Naquele pouquinho, eu, pelo menos, ficava viajando muito. Falando, isso, nossa, isso que era muito da época. Eu lembro que eu jogava Road Rash meio assim. Road Rash também. Tinha um nome, não sei se vocês lembram disso. Você chegava perto do piloto, aparecia o nome do cara. Sim. Eu criava história na minha cabeça aqui. Não, esse cara aqui, ele pegou minha mulher, eu vou bater nele. Eu tenho que ganhar essa corrida aqui, porque eu tô dependendo, tenho que alimentar meus filhos. Foda. Driver. Road Rash eu joguei, mano. Já que entrou no assunto. Road Rash eu joguei pra caralho, os três. Eu nem lembro qual que eu jogava no Code Geass. Eu também não dois, sei qual que é, não. Eu joguei só o 2, assim. O 1 e o 2 são bem parecidos. Né? É, eu joguei muito o 2 no Mega, assim, que era um dos jogos que eu tinha pro Mega. O pessoal tá falando de Driver. Driver é um. Driver, cara, eu não me lembro de ter jogado nenhum, assim. Mas Driver não é de corrida, né? Ah! Mas você acreditar que você é corrida? É, você tá correndo contra a polícia, não, mas assim, é uma grande competição. Não, eu acho que forçado, isso, né? Aqui vai acabar virando pra jogo de carro, velho. Então se acostume aí. É. Tá, mas o meu ponto inicial, filha da puta. Vocês estão mudando de assunto. Então vai, manda ver. O ponto inicial é que você não consegue falar de jogo de corrida. Ah. E de arcade de corrida sem falar da SEGA, sabe qual é? Ela pavimentou o caminho do gênero, assim, basicamente. Ela definiu o gênero quase sozinha, assim. E é isso aí, vocês têm que ser gratos, bando de filho da puta. Eu acho não discordo, não. Você ergueu o ponto só pra tentar ser ista, só. Não, a gente passou não. A tarde inteira discutindo isso. É, não, é... Pesquisando. Ó, Ridge Racer, Twitter falou. Ridge Racer, bom pra caralho. Ridge Racer é de quando, primeiro? 96? Sim. Ah, já era 3D, já não é pra... O Ridge Racer é bom pra caralho mesmo, também nunca joguei, cara. Nunca joguei Ridge Racer. Então, meu favorito da série é o Rage Racer. Eu acho que é o terceiro, segundo ou terceiro jogo da série. Ah. Bem do caralho, assim. Ele tinha a melhor estética, ele tinha a melhor trilha sonora, era muito bom. E aí, depois veio o Type 4, que foi legal também. Mas, assim... Só que, sei lá, cara, jogo de corrida eu acho tão bosta. Você tá vendo que já não tem nem o que falar de jogo de corrida? É tipo assim, jogo de corrida, nossa, esse não, mas não, até você, tipo, nossa, esse é muito bom, nossa, esse é da hora, esse é fantástico mesmo. Cara, é tudo jogo de corrida, velho, correr e apertar o X. O X corre, quadrado freia, o triângulo provavelmente o freio de mão, e você vai fazendo as curvas aí, velho. É tipo, cara, eu não consigo, velho, sério. Das corridas. Assim, eu entendo que tem a gente que tem, dá pra jogar. Agora, por exemplo, se eu não entendo como que a gente pode melhorar jogo de corrida, tá ligado? A menos que você faça um simulador perfeito de corrida, assim, e eu não sei se isso... Não vai existir nunca. Assim, não, existem formas e formas. Eu acho que o que o Mario Kart faz, todo jogo, exceto o Double Dash, é uma forma de melhorar os jogos de corrida, no geral. Porque mas Mario Kart você tem ali espaço pra brincar, pra inventar coisa. Então, por isso que eu acho que é da hora. Se a Nintendo não usasse o F-Zero como DLC, também teria espaço pra caralho. F-Zero sempre foi uma série muito louca. Sim, mas um simulador tipo Gran Turismo você não tem espaço mais pra inventar coisa. Sim, mas você tem como tornar o jogo mais abrangente. Por exemplo, a Polyphony Digital fez, na época do Play 2, na engine do Gran Turismo 4, ela fez um jogo de corrida de moto, chamado Tourist Trophy. E era sensacional, era muito maneiro. E depois nunca mais. Eles até nem fingem que lembram da porra do jogo. Então, aí por exemplo, assim, nesse esquema, por exemplo, Gran Turismo, um dos grandes nomes aí do jogo de corrida aí, né? Console, sim. Gran Turismo é aquele jogo que você chamar o teu pai, ó, parece filme. Aí ele olha, parece filme, ó. Vamos lá, parece verdade. Então, o Gran Turismo, cara, não era ponto dos caras deixar mais acessível, então, também? Tipo... o que eu tava falando, por exemplo, a gente... Deixar mais acessível? Deixar mais acessível o jogo pra outras pessoas que não querem um jogo que não de... não querem jogar aquele jogo. Aquele jogo. Você quer que transforme o jogo em outro jogo? Não, não quero que transforme o jogo em outro jogo. Mas eu quero. Mas ele tá falando que corrida é um dos pontos também poderia ser deixar o jogo mais acessível. E outro jogo é um dos jogos menos acessível. Mais abrangente. Abrangente pra quê? Pra público, você fala. Não, abrangente até. Sim, de certa forma, mas abrangente você pode. Por exemplo, a Polyphony Digital tem a licença do Campeonato Mundial de Rally. Eles têm, tipo, três pistinhas de rally. Uma porrada de carro sensacional que você tá subaproveitando. É isso que eu tô dizendo. Pô, eles sabem fazer um jogo de moto sensacional. Não aproveitam. eles têm a licença dos jogos de rally, não aproveitam. É, fica a ideia de que fica a sensação de que o jogo podia ser maior nesse sentido. Não, dá pra aumentar o escopo do jogo, mas não, sim, não tem muito pra onde ir. Mas se mudar o clima, as regras, a parte da corrida que ele tá abrangendo, como o Guerra mesmo falou de rally, não sei o que, parece que no 6 tem corrida na lua e o cacete. Ah, é um extrazinho besta, assim. Sim, mas querendo tipo ou não... Coisinha legal, é, esse tipo de coisa, ele puxa um público maior, mas pelo interesse do público, não pela capacidade do público. Então, se mas o cara, por que não? Não, mas se o cara quer jogar um jogo desse, ele vai no jogo desse. Se ele não quer, ele vai jogar Mario Kart, vai jogar... Não, mas eu quero jogar um jogo com carros reais, carros top, carro fodido. Só que eu quero jogar tipo Mario Kart, tipo... Chega a 300 km por hora, freio em cima da curva e não, o carro não capota. Tem essa opção. Tem a opção no Gran Turismo? No Gran Turismo não. Mas não. Tem jogos assim. Não, tem o coisa, o Need for Speed é mais ou menos assim. E o próprio Grid é um pouco assim. Como que é o nome do outro lá? Que é um dos que eu mais gosto, por sinal, também, de carro de verdade. Que é o que começou com explodir os carros lá. Como que é o nome? Porra, velho. Burnout. Burnout é bem legal. Bem nesses esquemas aí. Só que, por exemplo, não tem uma variedade de carro, por isso exemplo. O Delta assim, lembrou Blur, que eu tava tentando. Blur é legal também. Ele é um Mario Kart, só que com um carro de verdade, basicamente. Burnout é muito louco. Mas, por exemplo, assim, eu gostaria muito que tivesse, tipo, um jogo com variedade de carro fudido que nem tem o todos esses jogos de simulador de carro, só que com o estilo de Burnout, eu pegar, sair tocando uma sonzeira adolescente atrás e eu acelerando o carro a 300 por hora sem precisar preocupar com curva, tá ligado? Que eu gosto de jogar Burnout por causa disso. Eu não preciso dirigir, eu preciso só dar pelas pistas mesmo, tá ligado? Então, é que é complicado você colocar você arrumar a licença com as montadoras de carro e tal num jogo que você vai basicamente só arrebentar os carros, sabe? Não, mas não precisa arrebentar os carros. Mas por isso que eu tô falando, eu não vejo por que Gran Turismo não pode ter uma opção Easy Mode. Pronto, joga aí, curta aí, tá ligado? Pra uma pessoa que nem eu, por exemplo. É que ainda é Gran Turismo, né? É que eu acho que realmente não é a proposta. Mas, assim... jogar um jogo, mas que não é aquele jogo. É, a empresa do Gran Turismo, a Polyphony Digital, ela fez o Motor Toon Grand Prix 1 e 2 do PlayStation 1. Não sei se vocês chegaram a jogar. Não. Era um tipo Mario Kart em que os carrinhos eles se deformavam, igual um desenho animado, assim, era bem legal. Mas. E é o máximo que a Polyphony Digital vai chegar do gênero. Que pena, velho, porque eu não vejo como machuca o jogo isso, tá ligado? Mas enfim. Jogaram na roda a pergunta ali se quem veio antes, Need for Speed ou Need for Speed Underground ou Velozes e Furiosos. Eu acho que foi Velozes mesmo. Foi Velozes e Furiosos. É, o Need for Speed Underground época, pegou. Foi no hype do. O Need for Speed Underground acabou se beneficiando muito do Velozes e Furiosos. Não sei se foi coincidência os dois saírem na mesma época, porque eu acho que foi um período de tempo bem pequeno pra eles terem começado a fazer o jogo depois do filme sair, mas posso estar falando merda. Assim, o Under, eu acho assim, o Velozes e Furiosos saiu antes. Só que saiu o 1, e o 1 não tem tanto que nem o Underground. O Underground puxa bem mais pro lado dos próximos filmes, né? Ah, eu não lembro porque de Velozes e Furiosos eu assisti os três primeiros, mas eu lembro quando saiu o primeiro, até acabou cascando com uma idade mais adolescentona assim minha, então eu e a molecada toda assim da escola e ficou maluco em carros tunados e o cacete. Então, mas me corrijam se eu estiver errado. Tunados. Mas o primeiro Velozes e Furiosos não é o que o cara bota neon no carro e fumaça e etc e tal. Esse é o 2, né? Ah, é? Não, mas o ele, ainda... que ele que pega um... o Skyline Tuna absurdamente é o 2. Não, mas o Skyline do Brian tinha no 1 já. Não, no 1 ele corre com Supra, cara. Ele não tinha Skyline? O Kitio Costa tá falando aqui que o primeiro Fast and Furious é de 2001 e o Need for Speed Underground de 2003. Ah, então. Eu sabia que era isso. Agora, por exemplo, sim, se você for pegar o segundo Fast and Furious, deve ser de 2003. Que é bem na época que começou. Daí, o segundo e o terceiro é bem Need for Speed mesmo, cara. Tipo, até os carros, o carro da Mini era todo pichado, assim. Daí é bem... Tá chovendo. É, sim, esses tipos de coisa. O Underground é sempre de noite, tudo tá sempre chovendo. Tá molhado, isso aí. É, ó, estão dizendo aqui que reflete o... tudo. Também tinha o Nissan GT-R no 1, mas foda-se, eu não gosto mesmo. Eu ficava meio... Você não gosta... Peraí. Você não gosta de Need for... De Velozes e Furiosos? Não. What the fuck, man? É tipo... É competitivo, você não tá entendendo. Ah, tá, mas é que é um jogo de punhetar pra carro. Eu acho bom pra caralho. Eu que não gosto tanto de carro, acho muito bom. Mas o meu negócio não é só o carro pelo carro. Eu gosto da história da competição e tal. Eu acho, por exemplo, Dias de Trovão um filme muito mais legal do que o Velozes e Furiosos. É. Dias de Trovão, você sabe qual que é? Não. Tom Cruise. É um que o Tom Cruise é um piloto de NASCAR. Ah, entendi. É fodaço, assim. É um filme muito maneiro. É, NASCAR eu já falei pra você que é, que é a corrida que é o mais curto competitivo. Mas pode falar aí. Eu ficava puto no Need for Speed, que o jogo te obrigava a deixar o teu carro todo cheio de neon e fazer as coisas. Eu não queria. É, eu também não gostava. E ele tipo, bota uns decal aí pra você ganhar popularidade e poder entrar nas corridas eu mais fodas. Eu tava no hype do Initial D e saiu o 2. É. E no 2 tinha o carro do Initial D, que é o Toyota lá. Trueno, né? Sabe o nome. Aí, só que ele te obrigava a encher o carro de coisa pra você poder ganhar level e abrir as corridas. Eu não queria, não. Eu quero andar com ele igual no desenho, cara. Todo branco com... Todo branco, um adesivo sem nada, só, assim. Tipo, da loja de tofu, né? Tipo, na lateral. Assim. O Midnight Club, se eu não me engano, não te obrigava a tunar o carro, assim. Era questão de tunar, era que você tinha que enfeitar ele. Tudo, deixar é, não. Bonito. Eu já... Eu já contei pra vocês do meu primeiro carro, já, velho? Não. Meu primeiro carro foi na época do Need for Speed, eu fazia uma tunagem nerd nele, cara. Aí do lado, na porta do lado do passageiro tinha o Mario, na porta do lado do motorista tinha o Luigi. Aí era um Palio, né? Aí não tá escrito Palio Fire, tinha um cogumelinho daquele de fogo do Mario Kart, que vergonha do na pô. Frente assim. Atrás tinha um adesivo com tudo de vinil, tá, galera? Um adesivo de vinil, assim, do Kingdom Hearts, toda a galera do Kingdom Hearts atrás, e daí tá escrito Rinks laranja atrás, assim, cara. Igual que ninguém roubava. Assim. Que horror. Meu Deus, era muito, bom esse carro, velho. Eu gostava pra caralho. Nossa, muito ridículo, cara. Eu gostava muito desse carro, velho. Nossa, muito bom. É, e tinha também, né, em Joás, todas essas viadagens. Coisa da chute, como que é? Câmbio da chute, tinha... Meu Deus. Dado no retrovisor, era fantástico, cara. Vocês tinham que me conhecer naquela época, muito bom. Então, o Tueiro perguntou pro Guerra o que ele acha do jogo oficial de Fórmula 1. O jogo oficial da Fórmula 1? Ele é legal, sim. Vocês sabem que o jogo oficial da Fórmula 1, ele é da Codemasters. A mesma empresa que fez os Dirts e o Grid, os Grids. Era um jogo legal. O 2013 foi o mais legal até agora. Não tem. Hã? O Lan tá fazendo? Saiu? Tá, vai sair 2015. Já saiu 2014. Inclusive, em 2014 eles anunciaram pra tipo, as plataformas novas, né? Tipo PS4 e Xbox One, mas eles voltaram atrás no meio do desenvolvimento. Assim. Lançaram só pras plataformas antigas. O jogo saiu tipo, no final do ano passado. Meio tiro no pé, assim. Tudo bem. Aí, esse ano vai sair, 2015, pra PS4 e Xbox One. O jogo é legal. Ele é um pouco esquisito, assim, em alguns pontos. Não. A inteligência artificial dele é um pouco estranha. Os caras conseguem acelerar nos pontos em que não tem nada a ver com os circuitos e tal. E andam devagar nos pontos que são super rápidos. Rolam uns bugs esquisitos, assim. Mas o 2013 tinha uma parada muito foda de uns carros clássicos e pilotos clássicos também. Era bem foda. E a Lotus Preta lá? Tem uma Lotus Preta. Mas eu não sei se é do Senna. Eu acho que a Lotus Preta que tem no Fórmula 1 2013 é a do Mario Andretti. Ah. Tem a Lotus Amarela, foi do Piquet. Ah, é, não tem nenhum carro do Senna. É, porque o Fórmula 1 sai pra PC e os direitos do Senna em jogo de PC estão com aquela empresa brasileira lá que tá fazendo o jogo dele. Nossa. Ah, Razer. Que gosta, né? Razer? Não sei. É realmente isso. Não sei. É, sei lá. Aí tem isso, assim, os carros são maneiros, tem... Assim, é... Um negócio que eu nunca entendo de Fórmula 1, você pode me explicar agora, já que hoje eu tô falando de corrida. Vai. Por que que Fórmula 1 parece que os caras estão andando tão devagar, cara? É porque a pista é muito grande, cara. Porque a pista é larga pra caralho, porque as retas tem tipo 1,5 km e aí parece. Não, que... mas sim, mas não é falha de fotografia, porque, por exemplo, NASCAR as pistas é mais larga ainda, cara. E parece que os carros tá muito mais rápido que Fórmula 1, eles estão muito mais devagar. Não, tão mais devagar assim não, cara. Ah, um pouco, né? É tipo. É porque a NASCAR é assim. 200 km por hora. Quanto na que Fórmula é? Na Fórmula 1, você quase não tem nada cercando os carros. Você precisa de área de escape muito grande. NASCAR, os caras correm raspando no muro, né? Então o seu. Como é que chama? O seu ponto de referência é muito mais próximo, né? Então parece que os carros estão muito mais varados. É, às vezes. As que passam na Globo mesmo, da Fórmula 1, os caras têm uma câmera assim no fim de uma reta. Parece que o carro tá vindo a 2 km por hora, mas você olha de lado a reta que é muito enorme, assim. Eu acho que o escopo das pistas é muito maior. Tanto que quando você vê o carro passando de lado, assim, na frente da câmera, você só vê o vulto mesmo. Então, e daí, meu, e o que eu acho estranho, que jogo da Fórmula 1, eu tentei jogar uma vez também na casa de um amigo meu, e ele simula essa lerdeza, tá ligado? Acho que por isso que vocês estão falando de ser tão grande, eu não sinto a velocidade naquele jogo, cara. Tipo, eu sinto o impacto da velocidade quando, tipo, eu não consigo frear e daí me fodo numa curva. Mas eu não sinto. Entendi. Que meu carro tá andando rápido, tá ligado? No jogo de Fórmula 1. É, isso tem um pouco... É, assim, mas se a gente for falar disso, a gente tem que falar um pouco da Fórmula 1 em si. E aí eu acho que vai ter, tipo, 2 ouvintes só no bagulho. Mas a Fórmula 1 passou... Os circuitos passaram por muitas modificações pra ficarem mais seguros. E aí um cara chamado Herman Tilke foi responsável por redesenhar alguns circuitos e por criar circuitos novos. E aí falam que os circuitos do cara são kartódromos. Porque pra manter a segurança, ele põe muita curva, põe muita tangente, e aí os circuitos acabam ficando um pouco travados. Assim. Mas se você pegar esse Fórmula 1 2013, por exemplo, e pegar uns circuitos antigos, tem, sei lá, Jerez de la Frontera, que era o circuito da Espanha que era usado na década de 80 pela Fórmula 1. É usado até hoje pra teste, só. É um circuito super truncado, assim. Não dá pra desenvolver muita velocidade. Mas ele... Você tem essa sensação de velocidade alta. Porque... As curvas são todas... Você tem que frear muito em cima e tal. E tem muita... Muito S, né? S geralmente são curvas rápidas. O El Saico falou um negócio. Se você pegar o túnel de Mônaco, por exemplo, dá sensação de velocidade. Mônaco, no geral, a corrida inteira de Mônaco dá muita sensação de velocidade. Quando você tá jogando um videogame. Entendi. Porque tem essa coisa do muro, né? Colado no carro. GP do Canadá. Tá bastante sensação de velocidade também. Depende da pista. Depende um pouco do referencial. Mas o... Falaram aí que a Codemasters vai perder a licença da Fórmula 1 ano que vem. Cara, tomara, assim. Porque... Não, assim... Eu até acho que eles fazem um bom trabalho. Mas eles estão muito confortáveis, né, cara? Eles estão desde 2007 fazendo o jogo da Fórmula 1. Nossa. É, tipo, 2007 saiu só pra Wii e PSP, eu acho. Aí 2008 até ano passado foi no Play 3. Foi isso. Bosta falando bosta, não sei. Mas tomara. Assim, tomara que a acho que é a Capcom que faz o jogo. Não, quem que faz os jogos da MotoGP? É a Capcom. A Capcom cara, publica, mas quem faz é uma empresa italiana, que eu não sei o nome. É uma bosta, velho. Os jogos da MotoGP são... Nossa, um bagulho sofrido de jogar, cara. É por quê? De jogabilidade ou o quê? É, cara, os controles são duros. Tipo, moto é pra ser o veículo mais ágil que tem, né? É, são tipo os ninjas dos carros. Os ninjas são... É, exatamente isso. E aí, cara, o jogo é duro, tá ligado? Para as motos, para você mudar a moto de direção é muito duro. Eu tô gesticulando aqui na frente, dado. Mas para você para você mudar a direção da moto, você precisa fazer uma curva para direita, precisa botar ela para esquerda. É muito mais lento do que uma moto de verdade, assim. E acho que E você, conta, ser, você falou que descobriu um negócio da MotoGP que você ia contar pra todo mundo aqui, uma bomba da MotoGP. Cara, eu descobri uma conspiração, cara, na MotoGP, cara. Conta aí pra nós. Cara, é inacreditável. Quer dizer, eu não sei se é uma conspiração ou não. É, conta, caralho. Perdemos 3 viewers, só nessa. Só de falar, conspiração da MotoGP. Conspiração da MotoGP. Vocês viram primeiro aqui, hein? A Hitbox baniu o nosso canal. Isso. Sim. A MotoGP ela era administrada pela Federação Internacional de Motociclismo, igual a Fórmula 1 é pela FIA, né? MotoGP é pela FIM. E a MotoGP se tornou MotoGP em 2003, foi quando entrou a Dorna Sports. E a Dorna Sports é uma empresa espanhola, beleza? Pode ir, manda lá. Tô acompanhando. Tá, só. Fica a informação de que a MotoGP hoje é administrada por uma empresa espanhola. Ponto. A MotoGP tem, lógico, como toda categoria esportiva, regulamentos, né? Sim. Regulations lá. E quem decidia isso era a Federação Internacional do Motociclismo. Beleza. Ela, até entrar a empresa espanhola, era a FIM que decidia. Vai ser assim, vai ser assado, parará. Como... tem que ser. Quando a Dorna entrou, ela começou a mudar um pouco as coisas. Como ela eu não sei exatamente como funciona o... Faz mais drama aí que a galera tá quase dormindo ali, velho. Eu não sei como é que funcionava o percentual de poder dessa definição de regra e tudo mais. Mas sei que assim, as montadoras de moto, tipo Yamaha, Honda e tudo mais... tinha uma participação, mas quem dava a carta final era a federação. E aí entrou a Dorna. E veja bem, a Dorna, empresa espanhola, quando ela surgiu, quando ela entrou, começaram a pipocar vários pilotos espanhóis. Assim. Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, até culminar no Marc Márquez, que é o que está hoje, é o atual campeão, o cara vem de 2 campeonatos seguidos. E pela Honda. Então, ó, é um piloto espanhol, uma categoria governada, entre aspas, por uma empresa espanhola, numa montadora que era um lixo. A Honda ganhou quando era o Rossi, assim. E o Valentino Rossi é o tipo, maior campeão da atualidade. É. A Honda ganhava os bagulhos, assim. Aí o Rossi saiu, a Honda não ganhou porra nenhuma. Um lixo. A Ferrari hoje, assim, na Fórmula 1. E ela voltou a ganhar. Então, aí, cara, quando começou a Dorna entrou, passaram a regulamentação, tipo, de regra e tudo mais, passou para as montadoras, ao invés da federação, a Honda começou a ganhar, cara. E a Honda ganhou, tipo, 1, 2, 3, 4 campeonatos seguidos com pilotos espanhóis, sabe qual é? Olha só. Que absurdo. Seu filho da puta. Tá debochando, mas o bagulho é muito sério, cara. Porque, tipo, toda corrida, eles põem no canal do YouTube, eles botam lá, tipo, as melhores ultrapassagens e as maiores quedas da corrida. E esse fim de semana que passou agora, o Valentino Rossi ganhou. É italiano, não é espanhol. E... controle de velocidade que vai desde Guerra de Sertão até a Flamengo. Vai tomar um pouco de vocês, porra. Eu não tenho nada aqui pra me apoiar, não, cara. Tô tirando da minha cabeça. Tô tentando lembrar dos bagulhos. O Valentino Rossi ganhou, ultrapassando o Marques. E aí o Marques caiu. Tentando derrubar o Valentino. Isso é um bagulho bem sujo mesmo. Foi bem escroto. E, tipo, a Dorna Sports omitiu o bagulho. Tipo, fingiu que não rolou, assim. Rapaz... E é isso, cara. Eu acho que tem uma conspiração pra fazer os pilotos espanhóis se saírem melhor. Ô, mano, foi isso aí, bicho. Fala assim no Twitter, tô olhando de vocês aqui, ó. Manda, manda mention pros caras assim. Espanha, tô ligado no que você tá fazendo. É. Eu até comentei, eu não sei se foi no outro podcast ou se foi no Twitter que eu comentei que, tipo, na MotoGP ou você torce pros espanhóis ou você torce pros italianos, mas se você torce pros espanhóis, você é um pau no cu. E agora faz todo sentido, assim. Porque ninguém gosta dos caras. E agora tem motivo pra ninguém gostar dos caras, além só de, tipo, um domínio completo. Igual o Schumacher, assim, tipo, ninguém gostava do Schumacher. Por quê? Porque o maluco só ganhava. E aí agora tem motivo pra não gostar dos espanhóis. Abomine os espanhóis, amigos. Acordem. Por culpa do PT, essa porra. Então, filhão, o Palhadona entrou na MotoGP no mesmo ano que o Lula ganhou, hein? Tô dizendo. Cara, não dá ideia. É muito chato esse esporte, velho. No seu cu, bagulho mó foda. Os caras duelando lá na pista ainda tem uma conspiração por trás, assim, tipo. Foda, cara. É muito bom. É tipo cara. MMA, assim. É, tipo, MMA. WWE, não, UFC, né, UFC não é que é hoje. Teste de fidelidade, assim. Hã? Teste de fidelidade. Ô, ia ser muito louco, né, cara? Vocês assistiram o episódio do South Park de NASCAR? Ia ser muito louco se fosse daquele jeito lá, né, cara? Os caras tretando, assim, na vida real, assim, sobre as coisas que acontecem. Aí ia ser muito mais divertido, tá ligado? Se bem que na NASCAR tem, né? Porque na NASCAR os caras são bem burrão mesmo, né? Tem algum jogo de corrida com história, assim, além de Need for Speed, que é horrível? Falando que o The Crew novo tem história. Os Initial D todos têm história. Eles seguem a do mangá. Ah, assim. Mas é que é baseado no mangá. Né? É, mas o The Crew falam que é tipo... Teu irmão foi sequestrado, aí você tem que vencer os caras das corridas, assim, pra salvar o mundo, tá ligado? Olha, eu prefiro a teoria da conspiração da MotoGP. Contrata uns indie, cara. Faz um jogo sobre isso, velho. Um RPG, tipo... Investigar? Tipo Mario Tennis, do Game Boy. Pô, o Mario Tennis Game Boy era muito bom, né, cara? Que é meio RPG, assim, e meio corrida. E tem as corridas, tá ligado? E daí, entre as corridas, você vai entrevistando os caras, assim, desvendando todo o mistério da MotoGP pras pessoas que importam, tá ligado? Ia ser muito bom, cara. Sério? Não, ó, mas tem um jogo. Vocês jogaram o Speed Racer do Super Nintendo? Não. Qual? Speed Racer, acho que era da Accolade, sei lá. E era uma fase, tipo, plataforma horrível e uma fase de corrida. Era alternado, assim. Ô, louco. Agora, era tudo horrível. Assim. Já falou ali, MotoGP da Telltale. Por favor, cara. Por favor. Nossa. Tô na fila. Comprar essa bagulho. Como que você falou que é o nome? É Valentino Rossi, é o nome do cara, né? Que é o não, top? Valentino Rossi é o... Não, Valentino Rossi é o herói do bagulho todo. Ah, o vilão tá. É o Mark Marx. É o Schumacher da MotoGP. Mais ou menos, cara. Porque o Schumacher... Ele ganhou uma porrada de... Sim, então, não. E na MotoGP tem mulher correndo junto com homem também, ou não? Hoje qual, não. Qual que é as corridas que tem? Mulher não, correndo MotoGP com homem? Não, tem. Tipo, se a mulher chegar lá, ela corre. Não, mas boas. Qual que tem hoje em dia, assim, correndo? Mulher considerando com homem. Acho que SBK tem, cara. Não sei. Preciso olhar. De caminhão tem a mina brasileira lá, né? Tem. É, na Fórmula 1 tem... NASCAR tem umas minas também correndo por fora também. Tem. Na Indy tinha também, acho que até ano passado. Ou ainda tem? Não sei. O MotoGP moldado na dificuldade, cara. Na Fórmula 1 tem a Suzy Wolff, né? Ela é piloto de teste da Williams. Mas tem alguma que ganha assim ou tá meio comprovado que as minas não dirigem bem? Não, mesmo? Não tem nada comprovado. É que é um meio machista pra caralho. Obviamente não vão dar um carro fodão pra mina se eles podem dar pra um alemão, assim. Se eu tivesse dinheiro, eu dava, cara. Só pra provar o oposto, assim. Ou provar o certo, tá ligado? Tipo, pra fazer o teste, tá ligado? Eu dava o melhor carro pra uma mina, assim, ver se ela ia bem, tá ligado? Pegava a melhor pilota do mundo, assim, e dava o carro pra ela, cara. Eu gostaria, assim. Eu ia achar legal pra caralho. Não, mas sério, você conhece alguma mulher que dirige bem? Assim, isso eu sou sexista pra caralho. Você conhece alguma? Fale uma, mulher. A Tamiris. Ela dirige bem mesmo, bem. A Tamiris dirige bem, também. Você nunca passou um cagacinho, assim? Tipo, você falou, puta merda, cara, vai bater ali, cara. Não, às vezes ela é meio brusca no freio só. Mas fora isso. Então tá bom. Desculpa aí, gente, mas é a minha opinião. A opinião você pode dar na internet, assim, sua ninguém opinião, pode falar né? nada. Sua opinião, Ó, sugeriram aqui um jogo indie sobre a Fórmula Indy. Cara, a Fórmula Indy é uma bosta. Foi bem ruim, assim. A Fórmula Indy é um negócio muito chato de assistir. Porque ela mistura o pior da NASCAR com o pior da Fórmula 1, assim. Tá, até agora a gente não chegou no Mario Kart ainda. Vamos falar de Mario Kart, então, né? O F-Zero Simulator lá. Fala aí. Mario Kart, por que surgiu Mario Kart, cara? Mario Kart foi o primeiro que teve de esporte do Mario, assim? Foi, né? De esporte? Não, cara, que isso? Tinha o Golf lá do Game Boy, pô. Não, mas essas porra aí não vale, não, velho. Isso aí não é nem canônico. Não, o primeiro valeu o nome. Puta. O primeiro jogo é ter o nome Mario e alguma coisa, aí sim. Esse aí não contribui pro lore, tem que ser os que contribuem pro lore. É, que tem Mario e alguma coisa, isso que eu quero saber, exatamente. Foi o primeiro jogo do tipo, acho, de corrida, só que mais... É, então, kart. Porque foi bem out of nowhere mesmo, né, cara? Não é nem canônico. Acho que, calma aí. Vou falando aí. Então, foi bem out of nowhere, porque, é sério, eu me lembro claramente, assim, Mario Kart, eu e o Tubo, acho que de todo mundo do site, eu e ele é o que mais tem idade, assim, pra lembrar, e na hora que lançou, eu já tinha uma certa ciência do que era um jogo real, o que não era, tá ligado? E eu sabia que certas coisas, por exemplo, Sonic nunca vai ter aqui na Nintendo, manja. Uhum. Vai ter Sonic na Nintendo. E daí quando eu vi Mario Kart, velho, eu achei que fosse de mentira, tá ligado? Achei que, tipo, sabe? Ah! Esse jogo não é de verdade, cara. Mario Kart, velho. Que porra é essa, tá ligado? Juro, sabe essa, que eu tive, assim, eu lembro claramente que essa foi a minha primeira ideia que veio na cabeça, assim, quando me falaram de Mario Kart, cara. Não tem nada a ver com o gênero que a gente tá falando, mas eu tive essa impressão quando eu vi Mega Man X a primeira vez. Eu falei, que porra é essa, velho? 10 já? Pirata, aí eu fui ver, o jogo era da Capcom, eu falei, caralho, que loucura, cara. Foi aquele Sonic 4 de Super Nintendo, assim. Tipo isso, salvando o... quem que era o bicho? Era o Mario que você salvava, era o Hack. Era o Mario, do né? Sim. Não, mas era do Ligerinha, o jogo era do... Perguntou o primeiro Mario Kart ali, o meu foi de Super Nintendo mesmo. O meu foi de Super Nintendo também, nossa. Mario Kart Super Nintendo era um negócio que eu joguei tanto, eu jogava com meu pai. E a gente terminou, tipo, todas as copas, assim, de todos os modos possíveis. Aí acabava o jeito de jogar... Aí eu descobri na cagada aquele cheat de transformar o bonequinho em pequeno, tá ligado? Ah, sim, muito bom. Na hora de selecionar o personagem, daí que aí você não podia bater porque te amassava e o cacete. E aí a gente foi e passou tudo de novo usando isso aí. Nunca nenhum outro de corrida, eu acho que eu joguei tanto quanto Mario Kart, cara. Super. Nossa, Mario velho, Kart. Isso é muito hardcore mesmo, hein, cara. A gente passou na dificuldade, cara. Eu falo isso porque eu sempre joguei jogos difíceis. Nessa época, o Nero Zou já era homem, não, já. Você não pode me assaltar. Nessa porque época, ele já era jogos. Homem. Nessa época, o Nero Zou já era homem, já conhecia muita vagina, já. Sim. Então. Mario Kart, né, então. O primeiro ele era bem mais simples. Eu gostava. Mas era muito bom. Eu não tinha o Mario Kart, eu queria, mas eram tempos difíceis. Mas o meu vizinho tinha, do lado da minha casa. Aí eu jogava praticamente todo dia, assim. Era bem legal. Não, eu jogava ele e eu ficava meio, porra, por que o Donkey Kong tá usando uma camiseta e não uma gravata? Era muito porque bom, porque eu não sabia, cara, que era do Donkey Kong Jr. Eu achava que era o Donkey Kong mesmo, do Donkey Kong Country. Mas a Nintendo tem um histórico, né, de enfiar uns bonecos meio nada a ver nos jogos, assim, né? Então, mas só pra você ter ideia, eu também não fiz... Eu já, que nem eu falei, eu já era mais velho e eu também não fazia essa conexão nem fudendo, cara. Tipo, eu acho que depois do 64 que eu fiz a conexão, daí eu falei, ah! Mas Donkey Kong é do universo do Mario, tá ali no, é, tá no lore. Ah, é canônico. É, ué. O primeiro inimigo do Mario foi o Donkey Kong. Foi uma piada, ô filho da puta. Tem que ficar explicando essa porra pra Mario. Tô falando em canon, no último Mario Kart tinha uma tela lá, né, nesse último DLC, que aparece um globo, desses globos assim de geografia, que é a Terra, tipo a nossa Terra. Aí você fica pensando até onde vai o Lord do agora? Mundo, né? Será agora, que é no futuro que mesmo? Então, que parte do mundo a gente conheceu? O Mario Kart ele saiu bem antes do Donkey Kong Country, então ainda o Donkey Kong oficial ainda era aquele. É, era o Junior, sim. A Nintendo queria botar ele no Donkey Kong Country, a Rare que falou, não vamos. Vamos pôr uma gravata aqui. Vai fazer esse de boné. Na real é o Crank Kong, que é o Donkey Kong do arcade. E o Donkey Kong Jr. no Mario Kart é o Donkey Kong do Country. Essa teoria é a pior teoria do mundo, cara. isso é real. Não, eu nunca entendi essa porra. Essa teoria não existe, não, né, cara? É não, tem um... Não, tem essa teoria. É lógico que o Donkey Kong de gravata é filho desse aí. Não, a teoria é assim, que o Crank é pai do Donkey e o Donkey Kong Country, vou chamar ele de Country por outro, sobre a falta de sobrenome, o Donkey Kong Country, ele é o Junior. Ele é o Junior. E o Crank é o Donkey Kong, que jogava barril no Mario. Entendeu? É, isso é o que eu sempre entendi. É, sim. Caralho. É isso que o Nelson explicou. Mas é uma teoria de fã, né? Pelo amor de Deus. Não, acho que isso é canônico mesmo. Teoria. Cara, nossa, velho, se os caras canonizaram isso aí, velho, vou arrancar meu reto com a mão, velho. Se você zerar 100% o Tropical Freeze, aparece uma revelação aí que vai te deixar boquiaberto. Eu não vou fechar aquela porra 100%, nem fudendo, cara. Tem umas fases time trial lá que vai tomando cu. A referência no início do Donkey Kong Country, que aparece o Crank lá em cima das vigas, igual do original, é porque ele é o Donkey Kong original. Da hora, cara. Não, aprendendo. Não, essa é daí que vem a ideia, né? Por causa dessa cena aí. Mas então, nunca se falou nada mais. O Donkey Kong Jr., o primeiro jogo dele foi Mario Kart. Não, o primeiro jogo dele foi Donkey Kong Jr. Se chama Donkey Kong. Sim. Porra. Sabe pra que essa bosta? Game arcade. Boy. Saiu pra arcade. Arcade, Nintendinho e depois Game Boy. Aquele que você tem que salvar o Donkey Kong do Mario. Sim, é o contrário. É, caralho. Test lore mesmo, bagulho. Doideira, cara. Eu jogava muito Mega Man. Eu era muito hardcore. Tinha que jogar outras coisas. É, Mega Man também me ocupou muito tempo, viu, velho? Mas enfim. Eu joguei bem pouco Mario Kart 64. Tem o Donkey Kong dele? Tem. O Donkey Kong de gravata. Sim. É, aí era. Tinha mudado já o Junior, só que grande. O lore. E daí a galera, tipo assim, que não manjava nada, absolutamente nada, ficava falando que tinha como desabilitar o Mario no Diddy Kong Racing, esse tipo de coisa assim, tá ligado? Pô, mas faria todo sentido se pudesse jogar com o Mario no Diddy Kong. Aliás, Diddy Kong Racing. Eu achava uma bosta. Você achou uma bosta? Não, o é fantástico, o cara. Sonic All-Stars Racing Transformed, né? Não, cara, é outra coisa que nunca existe, velho. Era bagulho, era tipo uma aventura, cara. Você tinha que ir desbloqueando o bagulho, você ia desbloqueando fases. As fases eram progressivas, velho. Sim, era tipo o Crash de PlayStation 1 de corrida. Não, tá, a ideia por trás era legal, mas eu não gostava da mecânica das coisas. Não, eu não sei, porque eu joguei bem pouco. Não, né? Ele é estranho. Bem diferente do Sonic. Que você pode escolher, você quer jogar com barco, avião ou com carro. Ah, sim, eu achava que ia mudando no meio da fase. Não assim, vai mudando igual o Sonic. Não. Não. É, pode jogar um cara com avião contra o cara no carro ali e vocês se virem. E aí tem que ter uma rota específica pro avião, é bem... Era criativo. E era muito bom, cara, era muito bom. Eu realmente não gostava. Só que era difícil pra caralho pra fechar, velho. Puta que pariu. Você não lembra? O último chefão era no Overworld, cara, a corrida. Nossa, era fantástico, para. Desculpa, Guerra. Muito melhor que Gran Turismo, cara. É a sua opinião. A minha opinião é de que o Kong era inferior a Mario Kart. O maior defensor do Double Dash não tá aqui, que é o Marcelo. Não, o Double Dash eu acho... é indefensável, velho. Puta. Por quê? Você tá zoando? Não, o Double Dash é uma bosta, tá louco. Eu achei um dos melhores também, cara. Nossa, achei um dos melhores. Não. Na verdade, pra mim, sinceramente, eu acho que é o do Wii U agora e em segundo lugar Double Dash, cara. Ah, e você ignora o 3DS ou o DS? Não, é sério, o Double Dash eu acho melhor. O Double Dash foi um dos que eu mais joguei, cara. O Double Dash ele foi que introduziu muita coisa nova que a gente, tipo... O Double Dash tinha outro negócio também que, infelizmente, hoje a gente é adulto, a gente não ia ter tempo mais de jogar. Mas que era fantástico, é você jogar o All-Star Cup, sei lá como que era o nome daquela porra. Jogava todas as pistas. Esse era da hora, cara. Esse é o modo que eu gostaria de ver online, porque, tipo, se você jogava só com a galera sua, invariavelmente tinha uma hora que você passava muito na frente. Só que no online ia ser da hora, cara, porque o ponto contava global, né? Tipo, contava todas as pistas juntas, assim, os pontos. Seria muito bom se você jogar Mario Kart com mais de 3 pessoas junto. Na época, né, mano? Mas eu... Hoje em dia não tem lag igual o Smash Bros, por exemplo, enfim. Aquela mecânica de ter duas pessoas no carro era meio idiota, mas... Ele foi o primeiro a introduzir, pra vocês poderem escolher carro diferente, não foi? Personagem diferente. Carro diferente, personagem diferente, sim. Um monte de item começou nele também, ele tem... Ah, eu sempre achei bem caidinho. Mas eu acho que ainda dava pros caras voltar com essa mecânica de duas pessoas e aproveitar melhor ela, porque a ideia é boa, só que eles não usaram direito, né? Pô, eles fizeram tanto isso no Wii de fazer um cara jogando principal, assim, e outra pessoa ajudando pra você poder jogar com pessoa que não tava tanto acostumada com videogame, tipo no Mario Galaxy e tal. Podiam ter feito isso também, né? No Mario Kart de Wii. É, também. Não, podia porra nenhuma. Ah, não podia, não. Você não ia deixar. Não ia. Ia vetar. Já vetei várias ideias do Miyamoto. O do Wii eu acho pior, porque eu sempre falo que ele botaram 12 pessoas pra correr, mas ele foi balanceado pra 8, parece. Então você não consegue ficar, tipo, 10 segundos sem tomar um item na cabeça. É muito ruim. É muito, muito ruim mesmo, cara. O do Wii eu acho que tem umas pistas que são legais. Ele tem pistas boas, ele é bonito. Só que ele tem esse problema muito sério. Mas no geral eu acho que o 8 acaba sendo melhor, cara. É. Por trazer coisas boas de jogos, assim. O Double Dash eu reconheço que trouxe coisas legais, mas eu achava os controles muito ruins. Muito duro, assim. Bem diferente do que era Mario Kart, assim. A galera já falou, é a quarta pessoa que fala de F-Zero aí, então falem porque eu... F-Zero é a melhor franquia da Nintendo de todos os tempos, cara. Eu só joguei o F-Zero de Super Nintendo, aquele que era... Vai embora agora daqui. Ele era meio feito com 10 reais, assim. Você tá defendendo o Double Dash e não jogou F-Zero GX? Não, eu não tô defendendo o Double Dash. Você tá defendendo o Double Dash, na minha frente. Minha presença. O pior é que eu não gosto do Super Nintendo. O que, o Mario Kart, o F-Zero? Mas o do 64 e os outros que vieram eu gosto bastante. Eu não gosto de nenhum, cara. Eu não encostei em nenhum depois do Super Nintendo, mas o Super Nintendo eu joguei bastante. Eu não gosto de nenhum, assim, cara. Do GBA vocês pularam, assim? Também, não joguei de GBA, não. Nossa, joguei. Nossa, Zé. Tá aí, é por isso que só eu reclamo de não ter F-Zero na porra da redação. Porra, não tem F-Zero, os caras ficam... Pô, o do 64 era muito louco, que a pista virava a cabeça pra baixo, tinha loop... Dava um salto. Então, o único jogo desse estilo, assim, de jogo... Mas, tipo, do 64, tô falando, tá? Que era meio... Que depois o Wipeout fez bastante também. Eu gostava de um dos Star Wars de corrida. Que era legalzinho. O Racers, né? O Pod Racer era bom. A melhor coisa que saiu daquele filme foi esse jogo. Foi, é. A única coisa boa, inclusive. E eu gostava bastante daquele joguinho. Agora, tipo, F-Zero, essas paradas, não gostava, cara. Achava muito rápido. Até hoje eu acho, por exemplo, jogar o Wipeout, se eu jogo no mais fácil lá, no mais fácil já é muito rápido pra mim, cara. Jogo no mais difícil lá, eu não vejo nem as curvas chegar, velho. Nossa, acompanhar. O Versus Rossini ali falou pra gente falar de Stunt Race FX. Era bom, hein? Minha nossa senhora, eu ficava maravilhado, meu Deus. Eu vi futuro, meus, né, amigos, cara? Assim com o PlayStation já, e eu tinha Super Nintendo assim, e aí eles jogando aquele jogo 3D. Aí eu ficava, bicho, eu não preciso daquilo lá não, eu tenho a mesma coisa aqui, tá ligado? Aí o negócio rodava 5 frames por segundo, assim, o carro batia, ele virava uma geleca, ele começava a balançar em cima, era um pudinzão, mas eu achava muito fantástico. E os carros tinham tudo carinha, olhinho, viu, quer dizer, tipo... eu tinha um primo que era muito pirado nesse jogo, ele achava o máximo, assim. Uniracers. Uniracers eu só vi na capa da caixa do Super Nintendo. Uniracers eu joguei bem pouco também. Eu joguei bastante Uniracer. É da Rockstar? Sério? É, quando não se chamava Rockstar ainda, era DMA Design. Eu jogava bastante Uniracer, cara. Era legal, sim. Era bem divertido. Era completamente diferente de qualquer outro jogo de corrida que você tenha jogado ever, assim, mas... era bem diferente. Bom. Me perguntaram de Sonic R ali... Cara, eu joguei pouco dele, eu achava terrível, mas todo mundo sempre gostou da trilha sonora, né? Mas eu ficava meio, porra, é o Sonic que tá correndo, por que ele controla que nem um carro? Sendo que eles podiam ter lançado um Sonic Drift novo, sabe? Naquele esquema, pô, 3D e tal. Vocês que manjam jogo de corrida aí, principalmente o Guerra, qual que era um jogo de corrida que você jogava com um carrinho de polícia e aí você tinha que destruir o carro do cara da frente, assim? Chase HQ. Esse era Chase legal, HQ, né, cara? Tipo, policial mais ignorante. Na real era uma Ferrari, o carro da polícia era uma Ferrari, assim, do caralho. Era legal esse joguinho, cara. Só que é um jogo que eu não sabia o nome, porque eu lembro que joguei pouco e joguei em japonês. Era muito bom. Tão falando de World's Scariest Chases também. Não, Scariest Police Police não, acho Chases. Que isso tá inventando. É, acho que é palhaçada. O Dr. Olavo falou no certo, Chase Itica. Falaram de Distantes lá em cima aqui. Só quem tinha PC na época do 486, acho que jogou. Nossa, Distantes é muito foda, cara. Ele era bem avançado pro tempo dele, dava pra você fazer pista. É, esse era o esquema do bagulho, fazer pista. O carro tinha tipo dois quadrados, assim, sei lá. Sete polígonos cada carro. O Pickup Express do Gugu funcionava como jogo de corrida. Você corria há quanto tempo, né? Cara, Pickup Express, quem que ganhou? Será? Vocês ficaram sabendo quem ganhou o Pickup Express? Como assim quem ganhou o Pickup Express? Você não lembra? Pickup Express, quando lançou, ele era. O Gugu ia dar uma viagem pra Disney pra que fizesse maior pontuação ao longo do final do tempo. Olha assim. Aqui, nossa, é verdade, tinha isso. E. Alguém deve ter ganhado, mas eu não lembro de ter saído desse nenhum lugar. Não, enfim, eu lembro que eu tentei, só que não tinha leaderboard, né? Não tinha como você baixar na internet, assim. Era maior da confiança. Não, você conseguia mandar pela internet, se não me engano, o seu resultado. Só que você não tinha leaderboard, não tinha como você baixar o resultado de todo mundo e ver, assim, tá ligado? Só mandava o som, só. Olha aí. Conspiração. Conspiração mais foda que a da... Ganhou um espanhol. Olha só, Deus quer usar o dinheiro da viagem pra Disney pra montar uma moto foda lá no MotoGP e fazer o espanhol ganhar. Filho da puta, velho. Cara, um dia vocês vão parar pra fazer uma corridinha na MotoGP e aí vocês vão ver que eu tava certo o tempo todo, cara. Tô lembrando um monte de coisa obscura aqui. O Toiro falou cara, de carnagem. A gente que começou diabetes, a cara. Falar da porra dos fliperama lá, os arcades, e a gente parou, cara. Eu tinha separado vários aqui. Então vai, fala aí. Fala aí. Eu me perdi a porra da lista show. Agora, tava procurando aqui. Vou ter que voltar na redação. Como assim você eu tinha falado hoje mais cedo do jogo da SEGA de 69, que era mecânico. Que é um jogo de corrida. Mas era meio. Não, é só por questão de. Era um pouco assim. Hardcore demais, assim, né? SEGA Grand Prix, depois eu pondo no post, que é. Fica passando no fundo, uma coisa ficava girando ali. Era na época que nem tinha arcade de verdade ainda, eletrônico. Mas você vê a tradição já dos caras. Tradição dos caras. o arcade que eu quero lembrar o nome. É um da Capcom, de 95, chama Slipstream. Slipstream. Ele basicamente... Puta, preciso logar nesse bagulho aqui, né? Fala 3. Vou colar o link aqui, vocês colam. Ele... Fala aí, cara. 3 vezes. Slipstream. É um jogo da SEGA, de forma... Da SEGA, da Capcom, que parece um jogo de Street Fighter Alpha, assim. Tipo, mesmos efeitos sonoros, mesmo estilo de gráfico, mas é um jogo de corrida. Eu acho que era o cara que fazia o menu de tudo na Capcom, que era tudo igual. Assim. Não pode ser, cara, tudo igual. Tem o mesmo degradê. Fonte, repetiu, né? Tipo, tem a mesma cor, tem a sombra, tudo. Entendi. Muito bom. Falaram de Wreck Wheels, que era o Mario Kart do DOS, realmente. Eu joguei muito Wreck Wheels. Vinha no Duke Nukem, acho. Na demo. Não tem mais jogo, né? Acabou os jogos de corrida. Tu não falou do Crash, dos clones de Mario Kart, do Crash, do Sonic. Eu não gostava desse. Alguém gostava desse? Pô, não... do Crash era bom. Do Crash era muito bom, cara. Não tinha paciência, não, cara. O Crash Racing era bom, o Sonic novo também é bom pra cacete. Sonic, assim. Pô, não tinha. O de Bomberman tinha outros personagens que não era Bomberman? Não. Qualquer um que tinha o Bomberman, aí tinha umas menininhas, aí tinha uma princesa, e tinha não sei o que lá. Cara, eu acho que o próprio Bomberman tinha uma. Tem um dos Bomberman. Feminina, assim. É, mas é tudo Bomberman também. Não, mas não era cabeça de Bomberman, era cabeça de menina mesmo, cara. O que você tá falando? Tipo, não era cabeça de. Porque tem as Bomberman menina, isso eu sei. Mas não era com cabeça de Bomberman, era com cabeça de gente mesmo. Aí eu tô dizendo então que o Bomberman ele se passa no nosso universo também. Lógico, mano. Inclusive, então... Bomberman Fantasy Race tem um Bomberman Senna. Ayrton Senna, se liga só. Uou. Fala aí pra galera. É. Enfim. Bem da hora. Então, o Mario Kart e o Bomberman estão no mesmo universo. Então, basicamente, que é o nosso. Que é o nosso. Pode ser em épocas diferentes. Por exemplo, assim, Mario foi num passado muito distante, antes da humanidade como a gente conhece começar. E Bomberman era um futuro muito distópico, assim, onde todo mundo ficou com a cabeça de filha da puta. O PlayStation 2 tem um jogo chamado Bomberman Kart, que pode ser isso aí que o Rinks tá falando. Ah, esse aí eu não joguei. Também não, nem sei o que tá falando. É, eu me lembro dessa porra aí. Eu me lembro de ter um jogo que tinha o Bomberman. Nesse Bomberman de corrida, você podia correr com os... Como que é o nome daqueles? Canguru? Com os canguru? É, então, o Bomberman de corrida você só corre. Você corria neles, não tinha carro. Ah, só era neles e você é rinoceronte. Ah, tá. Não, então, eu posso estar me confundindo, mas eu tinha quase certeza que tinha uma princesinha assim, cara. Uma menininha. Não, tinha uma menininha, mas... Não, mas não, não essa que é Bomberman. Bomberman menina, não. É, falaram do Little Big Planet Kart, o Mod Nation Racer, que eu não consigo ver a diferença dos dois direito. É... Então, né? Não joguei. Mario Kart, né? Então. Aí o Mario Kart. O 8 é muito bom, cara. Mario Kart. É, aí você tem que concordar, vai. O que a Sony faz, né, cara? As coisas que eu acho sei, que a Sony cara. Poderia ter deixado de lado: Mod Nation Racers, Little Big Planet Kart. Na verdade, se a Sony nunca tivesse feito. Não é tão ruim, não, cara. O Mod Nation até que é agradável, mas tipo, os caras lançam o Mod Nation e aí, dois anos depois, tipo, vamos lançar o Little Big Planet. Saiu uns três, uma coisa. Saiu um pro Vita, um pro PS3. Até pra PSP também. Então, mas vamos concordar que, até se o Little Big Planet não existisse, não ia fazer diferença no mundo assim? Não ia mudar nada, assim, nosso dia a dia, nosso cotidiano continuaria sendo o mesmo. Então, Little Big Planet. O Little Big Planet. Se nunca tivesse existido. Teve sutilidade. Teve mais utilidade do que muita coisa, cara. Que sim, teve uma comunidade muito grande de fazer as coisas diferentes lá com o editor de level. Uma comunidade muito grande de fazer pinto. Não, de editava level. De fazer pinto e clone de Mario. O que hoje tem, o fã recria... recria a abertura de Game of Thrones no Minecraft, tinha isso também, dia todo com Little Big Planet. Enfim, Little Big Planet, tá. Mas aí a terceira coisa que o Smash, é completamente inútil, ninguém lembra daquela porra. É. Acho que só a Tamiri jogou, pra variar. Mas ela é bem fangirl. Eu acho que teve dois também dele. Nossa, o Ananias falou de Chocobo Racing ali, cara. Eu acho que teve legal, o Vita também. Chocobo Racing, eu lembro a primeira vez que eu... Eu não manjava, assim, desses negócios de Here Comes a New Challenger, cacete. Aí, de repente, apareceu o Skull, assim. Aí eu ficava, meu Deus, que porra é essa? Aí eu só jogava com o Skull, com o Bahamut, porque eram os nomes que eu lembrava. Mas eu gostava bastante dele. Não sei se era bom, mas eu joguei bastante. Ele era legal, assim, legalzinho, assim. A real é que esses clones de Mario Kart, eles não precisam ser necessariamente bons, né, cara? Ter um diferencialzinho, assim, é maneiro. Lembraram do da Konami ali, que tinha o Pyramid Head e o Gray Fox. O Gray Fox, né. Fantástico. Qual era o nome que eu esqueci? É Konami Crazy Racer. Ó, o Reconsort falou assim, legal todos esses jogos de corrida, mas acho que a obrigação moral do Games Foda é falar da corrida mais importante da história, é isso mesmo, a corrida armamentista. Qual que é essa corrida armamentista? Eu acho até, inclusive, que quando saiu o Arms Race pra Wii U, vai ser um grande diferencial, assim, vai ter DLC pra Mario Kart. Eu não tô sabendo dessa corrida, cara. Qual que é essa corrida? Corrida espacial, falar. Corrida armamentista, corrida cara. Do dia qualquer a dia. Corrida armamentista, cara. Um corre, Garra Fria, faz um corre aí. É, Garra Fria. Corre. Porra, velho, eu tô por fora dessas coisas, velho. Massa corrida, caralho. Tipo, os caras tão... Massa corrida. Acabou o assunto. Beleza. Então é isso aí, cara. Hoje a gente aprendeu que corrida é um assunto, assim, que é legal, mas não tem muito o que falar. A gente tem que inventar muito pano pra manga aqui pra falar de corrida, velho. Imagina se a gente falar assim, guerra. A Espanha aqui hoje. Revolver Ocelot, guerra. Faz um podcast aí. Guerra, fazia um podcast falando do bigode do Revolver Ocelot. E a gente tendo que espremer pano de chão aqui pra fazer uma hora e meia de podcast de jogo de corrida. Com todos da história. Os caras já estão falando de Enduro. Oi, Enduro. Enduro, o que vocês acharam de Enduro? A gente nem falou de Enduro. É, daí os caras, ei, o que você achar de Enduro? Daí, igual todos os outros, pô, Enduro é da hora, né? É legal, Enduro. Pô, da hora, então, Enduro. Então, só só esse gênero do Enduro e do Hang-On e do... Ah! Aquele outra SEGA lá de escolher o caminho, esqueci o nome. Outrun. Outrun, caralho. Tá foda. Bateu. Hã? Dado não, mas consigo. É que bateu. Enduro, tipo, não tinha muita opção do que fazer com o jogo. Era não, que... não, não, sim. Mas eu digo assim, aquele pseudo 3D, cara. Dá pra fazer um podcast só disso, se vocês tiverem com boa vontade, mas vocês preferem ficar falando de merda aí. Porra, eu? Caralho. A gente deixou você falar tudo hoje, você guerra. Parou três vezes pra falar que tava, não tinha assunto. Eu achei que era parte do assunto. Então, é... Quantos, não falou de Outrun também. Quantos troféus o pai de vocês fazia no Enduro? Vocês lembram? Não sei, troféu, mas o meu pai pegou todas as... Tinha, lógico que tinha. Ô, pera aí, não tinha troféu. E não jogou as corridas que ele abria com as licenças. Ah, aí você tá zoando, muito bom. O Tuba. Você não lembra dos troféuzinhos no Enduro, cara? Não, eu lembro do Enduro que chovia e tinha neblina. Então, quando você completava um ciclo, aparecia um troféuzinho. Anos, quatro, sei lá. Eu lembro de um troféu, eu não sabia que eu ia pegar mais de um, não. É, ia juntando um monte de troféuzinho assim, cara. Meu pai pegava uns quatro, assim. Nossa, a Nania falou ali do joguinho ele de corrida do Brick Game. Desse é, aí né, eu sim. Era top, porque eu era tão bom nesse jogo que tinha aquele negócio de você usar meio que um turbo, né? Que o carrinho ficava mais rápido. Você chegava no fim da fase mais rápido. Daí eu jogava sem tirar o dedo do botão, cara. Que da hora, hein? Eu ia direto até o level 9, assim, eu tava com o dedo no botão. Pô, dá pra fazer um podcast de Brick Game, né, cara? Qual os melhores Brick Game que tinha? Ah, pau no cu de vocês. Eu vou juntar um grupo e fazer um podcast só de MotoGP. Vai ser um monólogo. Mano. Eu lembro que eu pegava e fazia, tipo, via o caminho que tinha pra fazer. E eu ficava planejando, não, talvez eu vou viajar por aqui. Aliás, no Outrunners, que era no mundo inteiro, né? Sim. Que era a continuação. Que tinha, você ia pra África, pra Inglaterra, pra. Aí eu, não, agora eu vou por esse caminho aqui pela Europa e vou dirigir aqui. E eu ficava lá. Era divertido. Então, um jogo que não é corrida, então, já pra, quase encerrando aí. É um jogo que não é corrida, e eu nunca tive essa vibe, mas que deve ser da hora realmente, se você tiver o saco pra fazer, é aquele Euro Truck Simulator, né, cara? Que você vê as cidades de verdade, assim, passando pelas pistas. O pessoal gosta bastante desse aí de começar a ficar jogando 2-3 horas, assim, dirigindo tranquilo, só olhando a paisagem. Mas é da hora, é. Não duvido que seja legal, não é muito minha praia, nunca tem. É, eu nunca, eu nunca teria mas saco, é mas. Mesmo, é... tipo, Outrun, assim. E você também, tipo, você faz isso aí que o Tuba falou, você viaja, porra, hoje eu vou lá pra Madrid lá, dar um rolê lá nas pistas lá, levar uma carga de camisinha. Tinha tipo 80 Torre Eiffel passando uma atrás da outra. Ó, o Teiro perguntou se no jogo de F1 que tem o Senna tem o Autódromo do Mundo, Enzo e Dino no Ferrari. Não e não. Primeiro porque o jogo de Fórmula 1 não tem o Senna. E da Itália só tem o Monza. Agora nem o Sergério Monza novo, né? Split Second. O cara falou de Micro Machines aí. Mas da hora. Né? Falaram de Death Rally, que eu gosto pra caralho. Ó, o novo é horrível. Desculpa, eu falei errado. O Autódromo Enzo Dino Ferrari, que é o Autódromo de Imola, onde o Senna morreu, tem no Fórmula 1 2013, mas é a versão mais recente, que é meio bosta. Mas tem. Meio picotado. Ó, o Ananias falou um negócio interessante, que é o famoso Bananias, que agora tá com uma roupagem mais adulta, né? Bananias falou que o Burnout Paradise é uma evolução, uma boa evolução de jogos de carro, que correr ali é o mero detalhe. E é interessante isso, que isso é verdade. Só que eles botam uma roupagem meio de carro, de jogo nele, assim, né? Se eles tivessem feito uma outra abordagem, mas eles começam o jogo meio que forçando você, tipo, ensinando você a fazer missão. Se eles colocassem de um jeito que, tipo, o jogador fosse atrás de procurar como fazer missões, mas que não fosse de uma forma tão escondida, assim... Seria interessante, porque realmente é um jogo que o mapa dele é muito da hora e que você é da hora você ficar andando e ver na cidade, assim, é bem legal. Seria melhor se fosse mais tipo um Dark Souls de corrida, assim. É, um Bloodborne de corrida com controle bem bosta, assim, bem chato. Mas aí o level design ia ser ruim, né? E os controles vão ser, como é que é, duros? É. Mas é de propósito. Ergonomicamente desagradável seria. Mas é de propósito só pra te... Acelerar com a cabeça, né? Tipo... É só pra te fazer de hostage, tá ligado? Mas eu colocar joguei você bem numa pouco situação do Burnout Paradise e sei lá, eu gosto bastante dos Burnout de PlayStation 2 e de PSP, assim. Aí eu joguei um pouco dele e eu senti que não ia ser a mesma coisa, que não ia ser um... Não, um exatamente não é a mesma rápido coisa. Aliás, aí até... eu acabei nem dando muita atenção, mas... O Dark Souls de corrida é o F-Zero GX. É difícil por pra aí, caralho, cara, aquela por aí. Porra. Aquilo ali é pra cagar sangue, assim. Fala que é o Need for Speed Rivals. Não, até porque GX uma... é mais difícil, cara. Uma das coisas mais da hora que tinha no Burnout era aquelas fases que você começava num lugar, aí... Você tinha que causar o maior acidente. É, você tinha que dar o gás fudido, você dava uma velocidade tipo 300 km por hora, aí você pulava num monte de carro, assim, tinha que... Meio que no meio do ar você ainda meio que dava uma controlada no carro, assim. Sim. Na maior mentira possível. Aí você tinha que causar o maior prejuízo possível pras pessoas, assim. Cê, e os carros batendo e juntando tanto de dinheiro que a pessoa tinha que gastar. E daí quando, tipo assim, crash, fazia uma encavalada de carro, ficava os caras gritando, press B, tu. Press B, press X, o que que fosse no seu console. Eu jogava no 360. Aí explodiu os carros, era muito bom, cara. Enfim. O Luiz perguntou se a gente já falou do jogo de cena do Mega Drive. A gente mencionou o Monaco GP, que foi o começo, né, dessa tentativa de simular, assim, a visão do piloto e tal, essa coisa do fim de semana, né, você treinar num dia e correr no outro e tal. Mas não nos aprofundamos muito, não, porque a gente não se aprofundou muito em porra nenhuma hoje. Mas só na Moto só GP. Na Espanha. Só na Dorna Sport. Mas o... Hã? A gente falou, pra fechar, pra onde que pode evoluir jogo de corrida? Vamos refletir um pouco sobre isso. Pode evoluir aqui pra minha cama. Oh! Aí o Guerra que tem que ver, aí o Guerra que é uma história nesse assunto, né? Não, eu, cara, acho que tinha que ter o Need for Speed, não. Um Top Gear 3000 novo, assim, que é, ele é viajado, mas é pé no chão na hora de jogar. É a mesma opinião que eu tenho no começo do podcast. Acho que é impossível isso hoje em dia. É, impossível que... é só uma palavra, filho. Caralho. Ah, eu acho que misturar não tem apelo, cara. Acho que o problema hoje é que... Como não tem apelo? Tem eu compraria. Não, sim, parabéns, você faliu uma empresa. Com essa ideia. Deixou vários profissionais desempregados sem ter como alimentar os filhos. É, vai ter um jogo aí, o Drift Stage, né? Não, é, que ele é retro. Tá saindo alguns jogos. Retrozão, assim, legal pra caralho. Tem até um amigo meu que tá fazendo um jogo assim. É. E mas também se chama Slipstream, inclusive. Opa, já vai tomar um lawsuit aí da Capcom, tem que ficar esperto. É, eu acho até que, assim, pro futuro, eu acho que Mario Kart tá no caminho certo, cara. É, eu acho que todos os jogos de corrida tem que ter Mario Kart, tipo... Próximo Gran Turismo vai ser um DLC de Mario Kart também. É, então, é isso aí é um pouco que me deixa meio puto, assim. Porque, na real, F-Zero é muito mais legal do que Mario Kart. É, mas aí vira DLC, né? Fazer o quê? Sabe o que devia ter? Devia ter um jogo que você pudesse fazer o que você quiser com o carro, assim, cara, tá ligado? Como assim? Tipo... Sei lá, velho, eu tô tirando muito dessa ideia. Ai, tipo, bateu você. Loló tá forte. Loló do Flamenguinho tá forte aqui. É assim, ó. Você poder. Tipo, sabe? Eu já pensei no jogo assim, cara. Tipo um GTA, só que não tem nada. Só você fica andando pela cidade e você. Você só casa, assim. É tipo um GTA, só que não tem nada. Que jogo horrível. Você pode chegar na sua casa e guardar seus carros, assim, ó. E fazer uma coleção de carro. Tá ligado? Oh, e comprar os carros e andando. Aqui, o futuro será as empresas tentando socar mundo aberto em jogo de corrida, isso é verdade. Tá sendo presente já, né? É, a Polyphony Digital tinha planos de colocar isso no Gran Turismo 6. Mas pra variar, tipo, se a Polyphony tá planejando botar bagulho no Gran Turismo 6, vai entrar no 8, tá ligado? Polyphony é a Nintendo dos jogos de corrida. Falaram que o The Crew era a evolução, acho que falaram zoando, mas acho que é mais evolução aí mesmo. É, ele é um jogo de corrida, né? De mundo aberto que, sei lá, parece que você entra, você vai vendo umas pessoas assim na rua e pode entrar em corrida com elas quando quiser, sei lá. E aquele jogo do Banjo-Kazooie com carros de Lego? Aquele jogo lá, se tivesse mais escopo, seria um jogo perfeito, assim, cara. O problema é que eles fizeram as fases muito grandes e muito repetitivo, e daí dá no seu saco, assim, muito rápido. Mas a ideia é fantástica e não é de corrida, não. É tipo... é de fase mesmo. É como se fosse... o Nuts and Bolts? É. Você... é mais ou menos corrida, mas tipo assim, a maior parte do tempo você tem que descobrir como você cria um carro pra chegar em um ponto X da fase, que seria mais difícil você conseguir com carros piores, tá ligado? Ou às vezes você pode pegar um helicóptero e ir voando até lá. Depende, você pode fazer várias coisas assim. O negócio que eu vi que teve bastante assim a vibe desse jogo do Banjo-Kazooie é aquele... puta, aquele Destruir Fortaleza, como que é o nome? Eu mandei no chat há uns tempos atrás. Besieged. Ah, sim, sim. Besieged parece bastante com aquele jogo lá. Só que obviamente muito mais simplificado, assim como eu gostaria que tivesse sido o Banjo-Kazooie também. Mas fala aí, caralho, vamos despedir da galera aí. Faz suas considerações finais aí, Guerra. É, MotoGP é o melhor esporte atual. Podem assistir no Sport TV, geralmente Sport TV 2. Semana vai ter, mas o outro fim de semana vai ter. Você acredita que esses dias eu tava na casa do meu pai, esqueci até de falar pra você, eu tava na minha casa do meu pai lá de bobeira, aí eu peguei, tipo assim, 2 minutos de MotoGP, cara, acabou. Mas não peguei nem a última volta, cara. Consegui esse último GP que passou agora foi do caralho, assim, emoção do início ao fim, cara. Bom mesmo. É, porque não é tipo Fórmula 1, que você vê os caras correndo assim e parece que os caras estão devagar, sabe qual é? MotoGP você vê os malucos, tipo... devagar mesmo. É, tipo, pau no cu do caralho. Você vê os caras, tipo, ralando ali e fazendo... Não tenho o que falar, é bem mais rápido mesmo. Assim, da hora, cara. É muito da hora, e tipo... a briga é mais... é física. Mais, né? Briga, mas muito é, mais... é mais física mesmo, é uma coisa mais... Adoro. Nesse legal se tivesse tipo um road rash assim, da vida real, que fosse MotoGP podendo dar porrada nos caras que você passa assim. Eu acho que sim, seria. Vocês jogaram aquele que estão fazendo ainda, que é o sucessor espiritual do road rash? Tá no Steam. Como que é o nome? É road alguma coisa também. Daquele que adicionou road. Todo mundo nós mandou conta pra fazer curadoria? Road Redemption? Esse aí. Ele é só com um road rash muito mais hardcore, que você pega tipo uma 12, assim. Ô, louco! Não pega só, tipo, no road rash no Mega, você pega uma corrente e um bastão de beisebol, só pra bater nas corrente caras. É o mais... É o mais tenso. Aí ali no novo você pega uma 12 e atira nos caras. Muito... por quê, né, cara? Os caras não podem só deixar o bagulho quieto, assim, né, cara? Eles podiam bater assim com o Sansão da Mônica. Aliás, eu sinto um macarrão de piscina, mas não, os caras pegam uma arma. Sinto falta hoje do road rash, que se você batia a moto, você voava longe, você tinha que voltar pra pegar a moto. Tinha que voltar correndo até a moto. E tinha vezes que você vinha andando e passava um carro e te atropelava, isso caía, ia mais cara, pra trás. Cara, eu tinha muito raiva disso, velho. Agora eu lembro que eu não joguei essa porra muito, cara. Ninguém faz isso mais, velho. Eu lembro que no road rash 2 eu ficava empurrando o boneco na direção contrária, assim, de propósito, pra ver o quão longe eu conseguia chegar só andando, sabe qual é? No Road Nossa, Rash 2, todo mundo já tentou isso. É, porque se no Road Rash 2 você soltava o controle, a hora que você caía, o boneco voltava sozinho pra moto. Sim. Perdi um tempão, o boneco voltava sozinho. Aí eu ficava lá, tipo, maratonando na beira da estrada. Bom, gente, vambora então, já deu mais de uma hora. Muito obrigado aí, gente. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo a gente. Muito obrigado a vocês que gostam de jogos de corrida, vocês que não gostam. Quantas pessoas deu hoje aqui? Ah, 49, 50, 49, tem muito 53. Pau no cu que gosta de jogo de corrida. Obrigado, gente. Vocês que sustentam o nosso podcast aí com o gosto ruim de vocês. E vocês ainda falaram do Patreon hoje, né? Dá seu dinheiro lá no Patreon. Agora já tá no final do programa, todo mundo já deu dinheiro já. Se o cara ouvir até aqui é porque ele realmente tá disposto. Você vai lá, patreon.com.org. .com patreon.com/gamesfoda. Você pode dar de $50 pra cima, a gente tá aceitando. Mas se você Rinks não... tá, o Rinks tá meio descontrolado hoje, assim, né? Ele tá meio... tá. Mas se você não gostou muito, você pode dar, sei lá, $1. A gente aceita. Não vamos ficar chupando sua rola também, mas a gente vai... no fundo, a gente vai ficar agradecidinho. Um pouco, assim. Obrigado, gente. Ai, meu Deus do céu. Tchau. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos. Joguem jogos de corrida, melhor gênero. Fiquem com Deus, um abraço. Não joguem corrida. Um abraço.